A Epta Oliva realizou esta manhã aula de abertura do novo ano letivo. Diante dos novos alunos, a direção da escola vincou o propósito de repetir o sucesso verificado no ano anterior, em que a escola viveu um ano histórico, assegurando que estão reunidas condições para um grande ano na Epta Oliva. Com o sentimento de objetivo cumprido, o presidente da Epta Oliva, a associação que gera a escola profissional, Daniel Costa, abriu hoje as portas da escola, que conta com mais turmas, mais alunos e mais professores. Tal facto é motivo de orgulho para todos e resulta de um trabalho desenvolvido no último ano letivo e que foi histórico para a Epta Oliva. Estamos a iniciar esta de uma forma muito serena, muito calma, porque nós, enquanto escola, conseguimos atingir os objetivos que nos propusemos. Este ano temos mais turmas, temos mais alunos, temos mais professores na escola. E obviamente que isso nos orgulha a todos e também é o fruto de um trabalho que foi vindo a ser feito, não agora, mas ao longo de todo o ano letivo do ano passado, que foi o ano letivo histórico para a Epta Oliva. Portanto, este nosso início ano letivo é um início ano letivo muito bom para a Epta Oliva, em que tudo aquilo que nós nos propusemos está feito e, portanto, temos todas as condições para ter um grande ano na Epta Oliva. Portanto, fica aqui para todos aqueles que este ano nos escolheram e que escolheram estar na Epta Oliva, o nosso bem-aja, o nosso muito obrigado a vocês todos. Na recepção, os novos alunos, Daniel Costa mostrou-se confiante de que a Epta Oliva é a escola certa para os alunos prepararem o seu futuro. Mas esta é a escola certa para vocês. É uma escola onde vocês, ao longo dos 3 anos, irão estagiar nas melhores empresas. É uma escola onde vocês podem fazer estágios profissionais na Europa. É uma escola de referência em termos de qualidade de ensino. Portanto, esta é, sem dúvida, a escola certa para vocês prepararem o vosso futuro. Disso vocês podem ter a certeza. E há aqui uma coisa que também é uma grande responsabilidade. É que esta escola é a escola mais empreendedora da região centro. Ao longo dos últimos anos, especialmente no ano passado, temos vindo a ganhar vários prémios em todos os concursos onde concorremos. No ano passado ganhámos o prémio de toda a região centro, fomos vencedores do empreendedorismo de toda a região centro e fizemos mais. Houve concursos onde fomos a melhor escola profissional do país. De entre os alunos, coube Carlos Quintino, aluno da Epta Oliva e presidente da Associação de Estudantes, comprovar a mais-valia de frequentar a escola profissional. E foi muito bom perceber, ao longo destes 3 anos, que na Epta Oliva temos realmente pessoas que gostam de nós, que se preocupam connosco, que nos ensinam, que nos orientam e que nos dão algo. Que nos dão a sua amizade, o seu carinho e a sua preocupação. Enfim, foi bom encontrar aqui uma segunda família e posso fazer parte dela. Todos dão o seu contributo para que nós, alunos, sejamos pessoas mais solidárias, mais responsáveis, mais competentes e mais felizes. Nesta escola fui feliz e senti-me apoiado e acompanhado. Enquanto presidente da Associação de Estudantes, sinto que o trabalho correu bem e também sempre houve abertura e apoio por parte da direção. Por tudo isto, posso dizer-vos que vocês fizeram a escolha certa ao visto da Preves para esta escola. Desejo a todos os alunos um excelente ano letivo, que tudo corra pelo melhor, quer para os novos alunos, a quem me apetece desejar bem-vindos à família Epta Oliva, quer para os que já fazem parte da casa. Muito sucesso para todos. A registar a boa colaboração entre as câmaras municipais de Tábua e de Oliveira do Hospital, o presidente da autarquia oliveirense, José Carlos Alexandrino, dirigiu-se aos pais dos alunos para os tranquilizar, garantindo que os filhos vão entrar numa escola capaz de os receber bem. E aqueles dos pais que hoje acompanham os filhos pela primeira vez, eu queria dizer que fiquem tranquilos, porque vão encontrar uma escola capaz de os receber bem e ajudar-vos na construção da educação dos vossos filhos. Porque tem funcionários, como disse o Carlos Quintino, e professores, toda a sua organização é uma boa organização, é uma escola de excelência, tem mostrado isso com resultados, não tem sido só por palavras, é por resultados concretos, têm dado esse atributo da escola de excelência e também não é por acaso que a escola aumenta o número de alunos e aumenta o número de cursos. É o reconhecimento do trabalho de todos os profissionais que trabalham na Epta Oliva. E por isso, para todos vós, eu queria, em nome do município, dizer que todo o investimento que a Câmara Municipal e a de Tábua e de Oliveira têm feito não tem sido uma despesa, mas tem sido um investimento em relação a um trabalho fantástico que vocês fazem. Na aula de abertura hoje realizada, a autarquia de Tábua fez-se representar por Luísa Ramos, que destacou também a importância e sucesso do ensino profissional ministrado pela Epta Oliva. Em dia de arranque do novo ano, a Epta Oliva distinguiu o mérito mérito dos melhores alunos em cada ano, nomeadamente Rui Miranda, aluno do primeiro ano, Ruth Pegado, aluna do segundo ano, e Bruno Paulino, melhor aluno do terceiro ano, e também o autor da melhor prova de aptidão profissional.